Alfa de Viet, até o 609, através do 08, siga a viatura Fome até o 09. Gente, até o 9, 4207. Tem macio, senhor, passado e travado. Livre pouso no 17, o vento 140 graus, 09. Repouso autorizado. Patrulha de Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, controle 120, decimal 8. Ah, pode ser, Lima Fox. Lima, Lima Fox, controle 120, decimal 8. Pá, pá, pá, pá, Lima, Lima Fox, corredora céu, na mil pés, reporte farol da barra. Passa na farol da barra, Lima Fox. Siga. No local de sobrevoo? Gente. Iniciou a decolagem com a proa do Periperi ou Otário Matano? Quente. Deixa ali. Vista informação mais confere, menos cópia. Tá vivo. Gente, confirma o parte da pista aqui de qual? No H da Bata, copia? Gente, autorizado Salvador para Serra, Novembro e Índia, Oxica. O nível autorizado é 180. Decola da 17 com primeira curva direita no corredor Axé, mantendo restrição de correção. Mantendo o estrito no meu pé, no corredor Axé. Acho que eu tô com o Vitor, te considera a saída, aguarda um minuto pra copa. Para sair da Momo após descer tempo. Acho que eu tô com o Vitor, copiou? Gente, Momo após direto e o transponder é 5454. Controle Salvador, Oceano 6140, mil pés, saída Pucaracaju. Oceano 6140, bom dia, contato radar, batalha nível 250, saída Puca. 250, saída Puca, Oceano 6140. Curva à esquerda, na saída Momo, após descer. Você tá ouvindo, aguarda a confirmação, por gentileza. Possibilidade de prosseguir até caixa prédio e retorno nos corredores? Afirmativo, vai manter no meu pé. Então dá presente, tem frequência livre e chame o controle novamente ingressando Veracruz. Oceano 140, desvio à direita da rota. Gente, qual foi a proa por quantas milhas, 6140? 6140, proa 880. Quantas milhas? 5 milhas. Gente, reporte, reacima na proa de Jama após desvio e reporte na proa de Jama. Reportar na proa de Jama, Oceano 6140. Um minuto, por gentileza. Certificação Rovito para acionamento do táxi chama Torre 1 no 8-95, altímetro 1096. Confirma pelo B? Gente, acho que eu tô... Pede para o destino Cipó, por gentileza. Pronto, já uma Chanel 1 não passaram. Gente. Subtro uniforme, ciente, autorizado em chegada à mar e desça para o nível 050, QNH1-06, após desvio de oitavo. Autorizado o táxi, apenas confirmando a saída e o nível. A saída será Momo Kogi para pós direto, curva à esquerda após decolagem da 17, e o nível 170, o nível final 170. O nível 180 para Cipó está incorreto. 170 o nível. Mano, a radial de Cipó fica aproximadamente entre a 020 e a 045, confirmando? No 40, chame Recife no 2545, alterna no 3365. Bom, no 2545, 3365, Xanar 61, no 41, bom trabalho. Realmente. Porta no ponto de espera, pronto para iniciar a decolagem, acho que estamos vivos. Livre ingresso e a porta pronta para iniciar. Acho que estamos vendo. No bom dia, autorizado chegada da Mari, deixa para o nível 060, altímetro na 096. Mari, 060, autorizado na 561. Posso Oscar Tango Victor, já alterado 170 nível final, livre decolagem da 17, Ventuno 60 graus 08 mais. Lima Fox, tem frequência livre da presente, chame após a ilha de Taparica, o Lima Fox. O Papa Tango, Lima Tango. Prossiga. Lima Tango, Librano Paribas, na controle direta para Rimawa, pouso em Rimawa. Gente, reporte na final para pouso em Rimawa, até o Lima Tango. Final da Rimawa, reportar alta, Lima Tango. Hotel Lima Tango, isso é minha torre no 895. Centro 95, Samarão, Hotel Lima Tango. Salvador, bom dia, voo 1864, voo 1864, bom dia, autorizado chegada a mar e desça para nível 070, altímetro no 0 no meio. Mar 070, 0 no meio, voo 1864, tá aqui, ciente. 08 mais, altímetro no 0 no meio. E Juliette, Quebec Kilo, reporte, suba ao nível 105, reporte para o lançamento. Tango Victor decolado aos 04, aguardando transferência com controle. Ciente, aguardando, acho que é Tango Victor, na sua escuta. Hotel Lima Tango, não há tráfego a reportar, livre pouso, condição pouso, por conta de risco no RMAR, reporte no solo controlado da RMAR, vento no 50 graus, 09 mais em Salvador. Oscar Tango Victor, controle 1208. Controle 1208, Oscar Tango Victor. Tem a uma, reduza para 2509. Redução 250, voo no 561. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar Tango Victor, decolado na sua escuta Momo. Tango Oscar, Tango Victor, submantenha o nível 180 na saída MOM, está sob contato 170, correção, está sob contato radar. Acessão 170 na MOM, Oscar, Tango Victor, assim que possível na prova do destino, a ideal é a 020. Ciente, aguarde, voo e Cogbu da presente, Oscar, Tango Victor. Cogbu da presente, Oscar, Tango Victor. 5.000, 7 milhas de etapa, eu acho que a uniforme. Acho que a uniforme desce para 3.000 pés, altímetro no 0 no meio. 3.000 com 1.016, acho que a uniforme. Papai Lima Fox na escuta? Para o pushback e acionamento, rua 1094. 1094, em coordenação com a equipe de bola, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, gol 1094. Papalina Limão Ponto, na direção 1 Vera Cruz. Papa Papá, Lima Lima Fox, reporte Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Passar a Paripe, ingresso Interlagos. Lima Fox. Portal de Salvador, bom dia, gol 1962, cruzando ao 200 para o 150, cliente da Mike, solicita manter a proa 055 para evitar formações na proa de mar. Gol 1962, autorizado chegada a mar, deixa para o nível 070, altímetro no 06, livre desvios, após desvios, voitado. 77.000, livre desvios, após desvios, estático, gol 1162, com 16. Gona 561, desça para o nível 050, altímetro no 0 no meio. 050 no 0 no meio, Gona 561. Gona 864, desça para o nível 060. 060 no 864. Gona, encolhendo a sua equipe de sol, reporta para o ataque. Reportará a ataque, chance 3191. Oscar Vitor uniforme desce para 2.000 pés, altímetro no 0 no meio, está livre LS X-Rei da pista no 0, reporta estabilizado. Positivo, para 2.000 reportará estabilizado Oscar Vitor uniforme. Gol no 561, desce para 3.000 pés, altímetro no 0 no meio. 3.000 no 0 no meio, gol no 561. Gol no 864, desce para o nível 050. 050, 864. Gol 1162, desce para o nível 060. 060, gol 1162. Controle, Juliette Quebec Kilo, pronto para o primeiro lançamento. Gente, Juliette Quebec Kilo, não há tráfego conhecido por este controle no setor. Reporte subindo 1105. Quebec Kilo reportará subindo para 05. Controle, Oscar Tagovito, solicita 1150. Gente, submontanha o nível 1150, Oscar Tagovito. Autorizado 150, Oscar Tagovito. Para o táxi, o gol 1094, com 149 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Teresina. Gol 1094, táxi via Índia, ponto de espera, chama a torre 1895, altímetro 10 no meio. Via Índia, 1895, ponto de espera 10 no meio, 1094. Milhas e meia, está em Duna, agora no Charlie 650. Com 1,90 nós de ground speed em redução. Tráfego que irá precedê-lo na aproximação. Cliente, gol no 561. Salvador de Lima Lima Fox já ingressou no Interlado. Lima Lima Fox, reporte rotatório. Rotatório já avistando. Gente. Oscar Tango Vitor, voa Cipó. Cipó, Oscar Tango Vitor. Gol na 561, desça para 2.000 pés, QNH 1-0 no meia, reporte estabilizado no LS X-Rei da pista no 0. 2.000 pés, 1-0 no meia, gol no 561. Oscar Tango Vitor, chame a torre no 895. Passei, Oscar Tango Vitor. Oscar Vitor uniforme, correção, chame a torre no 895. Corinthians, vai chamar 1895, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Lima Fox já próxima aqui à rotatória, avistando. Lima Lima Fox, chame a torre no 895. Lima Fox. Gol no 864, desça para 3.000 pés, QNH 1-0 no meia. Centro da Gol, iniciando a rolagem da 1-0. Positivo, prosseguindo a final da 1-0, aguardando pista livre, eu acho que alguém tá me informando. 2, Salvador de papapapá, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, prossiga. Tá na rotatória. Gente, aproxima pra 1-7. Firmo. Autorizado final da 1-7, reporta na final de 3 milhas. Programa 360 na terceira milha da final da 1-7. Afirmativo, a 3 milhas reportará para 360, se possível. Reina. Táxi 3191, 3h35 de autonomia, 206 a bordo, alternando Campinas. 962, ciente, desça para 4000 pés, que nega 1096. 4000, 1096, gol 1962. Gol 561 estabilizado. Gol no 561, chame a torre na noite 95. 1295, gol no 561. Gol no 094. Lima Fox vai entrar na terceira milha. Gente, 360 pela sua esquerda, reporta reinterceptando. 360 longo. 360 longo, reportará reinterceptando. Lima Lima Fox. Torre Andinha, gol no 561. Gol no 561, continue na final da 1-0, reporte 3 checado, vento no 50 graus, 1-2 mais. Vai chamar 561. Momo. 370, Momo, 1094. 64, desça para 2000 pés, QNH 1096, está livre ali a Texas Rei da pista na 0, reporta estabilizado. 2016, o X, Rei da Gente, está estabilizado, boa noite, 64. No 162, desça para 3000 pés, QNH 1096. 3000, 1096, gol 1962. No 561, no baixou e checou. Aguardando informação de cristalismo. Guarda. Oscar Victor Uniform, solo 1-4, libera a direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Autorizaria Momo da presente para o gol 094, devido a informações? Confirme. Gol no 094, solicita a prod Momo devido a informações aqui à direita. Autorizado, gol no 094. Bom, muito obrigado. Para a final do 1-7, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox prossegue para Aerostar? Afirma, Aerostar. Agilizando, Lima Lima Fox. Oxa, Vitor, é fome, muito bom dia. Táxi via Alfa Juliette, contorno o pátio principal. Táxi via Lima, Mike, na Quebec, chama novamente para o cruzamento da 1735. Vitor Uniforme, táxi foi autorizado via Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Salvador Azul 4207, bom dia. Autorização RJ 340, Azul 4207, Mike, confere, autorizado. Prepara a saída da El, Lima da Monte, aguarda um minuto para autorização. Da El, Lima e Monte, Alvaz travado, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, livre pulso para o sinal 7, ventou no 60 graus 08 mais. Lima Fox. 3191, no ponto de espera pronto. Mantém ponto de espera, 3191. Mantém. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 64. 864, continua a aproximação, reporte 3 checado, informa o Eco Charlie efetuando pouso para o sinal 7, não vai interferir com a sua aproximação da 1-0. Gente, está 2h30 de cima, boa noite, 64. Descendo para 2000, reportará estabilizado ELS X-ray, 1-0-1-6, gol 1-1-6-2. Sapa Tango Oscar, Tango Vitor, mantenha o nível 150, chame Recife no 2545, alterna no 3365. Repouso, Lima Lima Fox. Alfa Juliette para o Gate 02. Bom dia, Papa Mike. Prossiga. Viva Papa Mike, decolou de Serra Índia com Índia. Nós estamos no estado Serra José do Reverente. O meu 44, codificado 0. Codificado 0112, transponder, 3 a bordo. Correção, áudio, estação na frequência ali. Confirme, irá prosseguir direto para a Serra November Juliette Yankee? Estou da rotatória, a porta fica da rotatória. Gente, então, caso deseje autorizado, vá direto para a Serra November Juliette Yankee, reporte livrando-se TR. Vai prosseguir, se fica da rotatória, por formação meteorológica, reportará livrando-se TR, Lima Papo Mike. Gente. Confirme o estimado para pouso em Serra Nova Juliette Yankee, o Lima Papa Mike. 30 minutos, Ana. Eu estou no 1450. Sim. 4207, cotejamento correto, após a frota para o especacionamento. O Papa Mike prossiga. Confirma, é Lima, Papa Mike ou Kilo, Papa Mike? Seu plano? 400? Gente, vá no instante, por gentileza, que irei verificar aqui no sistema. A vista de forma autorizada, pelo menos, então, no 7 até o fase 5, o repórter livrando a pista. Gol 1162, estabilizado aí, né, X-Ray? Gol 1162, chame a torre, no 895. 895, bom dia, gol 1162. O avião agilizando manobras, aguardando autorização de decolagem. Ok, aguardando, até 3 no avião. Informe, monte. 64, somos 2-0, libera a direita, Solino 219, agilizando por gentileza. Então, 219, agilizar, boa noite, 64. Gol 1162, na escuta da torre? Na escuta, passando externo, baixada travada. Gente, aguardando informação de pista livre, aeronave da TAM, prestes a iniciar a rolagem da 190. Gente, gol 1162. Do 91, livre decolagem da 10, vento no 50 graus, 129. Gente, iniciando. Então, para o salão, 1864. Matheus, senhorita, levou nessa escola. Gente, táxi V Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o 05, no 864. Pouso para o gol 1162, o vento no 50 graus 129, cheque trem. Machado e travado, livre pouso 110, gol 1162. Livre pouso 10, 1162 da gol. 3191, decolado 22, controle no 208. 1208, obrigado. Sam 3191, decolou, nasce a escutar. Sam 3191, bom dia, contato radar, para o nível 340, saída da El. Sem entrar da El, tem o 340. Do Graça? Gente, decola da 17. Confirma a área de sobrevoo. Gente, ele é Itaparica, próximo a Copa. Gente, atualizado Salvador para Salvador, sobrevoo na ilha de Taparica, mantendo 510, comprando o litoral sul, decola da 197 com a primeira curva à direita. Transponder é 0130 e o controle em 120 decimal 8. Para descida. Gente, o transponder é corrigindo 0131. Papa Mike, para acionamento do táxi, chama Torre 1 no 8, de 95, altímetro no 096, confirma o POB. Gente, pelo Papa Mike. O 162 da Gol, solo os 23, libera a direita, solino da zona decimal 9. Libera a direita, 19, Gol 162, uma boa. Salvador, bom dia, Gol 1162, de Profox Flight. Gol 1162, táxi via Alfa, repórter de Juliette. Via Alfa, repórter da Ancora, Juliette, Gol 1162. Toma aí com você. Autorizado, chama táxi, no GR. Juliette, Quebec Kilo, QNH em Salvador, na 096, reporte passando 2.000 pés. Aqui, reporte passando 2.000. 4082, autorizado de chegada a mar e desce para o nível 050, altímetro na 096. Reporte na proa de TAP, livre de desvio, 4082. Autoriza o 3191 da TAM, desvio direita, proa 230, com milhas. Livre de desvio direita, 3191. Obrigado. Sim, consegue pouso? Frequência livre, cadê aquilo? Lambda 200? Bom dia, estou de identificação, chegada a mar e desse manter o 060, final 6200. gol 1162, próximo a Juliette. Gol 1162, táxi via Juliette, até o gate 10, no através 08, siga a viatura Palome até 10. Prossegue para 10, seguindo o Paulo, né? Gol 1162, obrigado, um bom final de semana. 3191, chama o centro, Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 125, 133, 25, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4082, após o TAP, desça via para 2000 pés, QNH 10 no meio, autorizado final, ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reporte TAP, guia 2500, autorizado, autorizado. QNH 200, desça para o nível 050. 050, 6200. taxa azul 4207, termo 105 aguardo, autonomia de 13:30 e Campinas operado, com Gino 106, meu Deus. Uma Papa Mike, controle. Ponto de espera, torre na noite, decimal 95, ajuste na 0, nomeia, bom voo. Tati de Alfa, 95, 96, obrigado, ajuste 207. Papa Romeu, Romeu, fica bravo, controle Salvador. Salvador decolou de Jardim Ama Santo, está com proa de condomínio Interlagos, está mantendo 300 pés com 3 a bordo, a linha do litoral, o Romeu fica bravo. Gente, Romeu, fica bravo, prossiga visual via litoral sul. Reporte através do Parque de Pituaçu, Romeu Cabral. Já passou no Parque de Pituaçu, senhor. Sente, aguarde para chamar a torre. Romeu Cabral, acione o código 0165. 0165, bravo. Taxi. Do 1 no 8, decimal 95. 0185, bravo. Que chama na Oscar. Canema 200, prossiga via chegada para 2000 pés, o QNH 10, 16. 2000 com 1016, 6200. Vinha do litoral, litoral norte? Assim, assim, senhor. Tá tentando entrar em sul da torre, o Romeu, essa brava. Essa vai entrar em sul da torre, o Romeu, essa brava. Torre, bom dia, azul 4207.0, aprovo. 4207, obrigado. E decolagem pistão na 0, vento 130 graus, 099. Nível decolagem da 0, azul 4207. Papapá Lima, Papa Mike, autorizado frequência livre, livrando CTR Salvador. M6200, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado, 6200. Papa Mike, informa o tráfego de um helicóptero 500 pés sobre o farol da Pan para cruzar o do campo. No qual eu autorizarei a porta visual. São controle Salvador, muito bom dia, tá passando Lima, Guilherme Lima com Salvação Mágica, autorizado pelo Salvador 150. Bom dia, Papa Tango Lima, Juliette Lima, acione identificação desse dia, chegada Mari para 2 mil pés, o KNH 106. Dia, chegada Mari para 2 mil pés, 106, informa que autorizado pelo centro, ainda mais, fechando o dia direito da base, vamos ajudar o senhor. Autorizado de Juliette Lima, Juliette Lima, após de Vio, voe Mari. Voe Mari, obrigado Lima. Azul 4082, chame Torres, Salvador em 1, no 8, decimal 95. 95, obrigado, bom dia, 4082. Bom dia. Salvador, boa tarde. É o Azul, bom dia, é o Azul 4207. Bom dia, Azul 4207, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. Sobe a 340 na saída da El, Azul. Papa Mike, decolar 238, controle agora 120 décima 8. 120 décima 8, controle Salvador, aquele Papa Mike. Torre Azul 402, muito bom dia, sinal sinalizado. Mike. Papa Romeu Kilo, Papa Mike, prossiga visual via litoral sul, reporte através do farol da barra. Passará através do farol da barra, aquele Papa Mike. Já livramos esse da Ana 028. Cruzou, né? 28, confirme. Relativo, senhor. Ok, cruzado, então chame agora o controle 120 decimal 8. Bom voo, até a próxima. Tá bom. Controle de Salvador, Fátima Romeu, Cabral. 009, nós, forma de 4500 pés na linha litoral, faz estando sem interferir com a aproximação. Gente, teve pouso, baixar para lá do 4082. Estamos batendo aqui, 300 pés na linha do litoral, Romeu, Cabral. Senta. Não aconteceu, senhor. Controle está ciente, o Romeu, Cabral. Tá bom. Habilidade LS 6200. Oxenê 6200, chame Torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. 295. Salvador, bom dia, Oxenê 6200. Oxenê 6200, ajustando 0 no meio, continua em aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardaram 6200. Azul 4082, Solos 41, agora livrando 1209. 1209, bom dia. Pessoal de tiozinho à esquerda da rota, a formação próxima da ela, a gente precisa manter a proa sul, aproximadamente mais umas 15 milhas. Após a gente voa a Leda. Autorizado de desvio, Azul 4207. 07. Azul 4082, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 8. Alfa Juliette segue 08, 403. MA200, check trem, vento 1-10 graus 08, nós pouso autorizado na zero. Baixar cavado, livre pouso, Oxa 6200. atrás do TAP agora, retorna a rota. Lima, Juliette Lima. Sete Lima, Juliette Lima, autorizado final. ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. O azul já está voltando a rota quando o Leda está presente. Sente azul 4207, chame o centro Recife em 1, 25 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251 3325, até logo, obrigado. Tá. Então, Salvador, 556. Fala, Salvador, bom dia, 6200 da hoje. China 6200, bom dia, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Portão 4, 6200. Voa 556, copia. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola pistão na 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL. Leda após voa Monte, vão de intercepta pelo Zulu 1-0. Após voa SMAP, DCT Lúvito, Babacena e após conforme a rota. Assinando no transponder 5507, controle 120, décima 80. Sim, Papa Mike, frequência livre. A posição após Leda é Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Se forma pronto. Prossiga, Tango, Índia Brava. Só um minuto para o copo, vamos colocar o seu Brasil. Inicialmente estamos bem para achar? Recente. Lembra de uma filha um pouquinho à esquerda aqui de TAP para evitar uma formação, ok? Gente Lima, Juliette Lima. Decola para o sul. A China transponde 0137, controle 920, destinal 80. Gente Bravo, confirma sua gentileza, estou bem. 02, da presente metrô para assinamento e início da colagem 18 decimal 95, ajuste na 096. Cabrava, controle. Meu trabalho de telóxico, já retornando para Jardim Amazon, mantendo 500 metros do litoral, o Romero Cabrava. Gente, prossiga para cruzamento via linha do litoral, Romero Cabrava. Bravo. Referência com solo autorizado, Lima, Juliette Lima. 1700, Lima, Juliette Lima. Salvador, bom dia, tá 3895 para Guarulhos. Momento que é bravo, chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 95. 3895, bravo. Estado Guarulhos, nível de voo 340. Decola pistão a zero, curva direita após. Compre o perfil da EL, lida após Voa Motiva, onde intercepta perto do 1 a 0 após prossegue conforme rota. Acena transponder 5516, controle 120, decimal 80. Abandone da presente linha do litoral, curva direita, mantém o setor de lojas de frente, reporta através norte da torre. Através da torre, bravo. Azul 10, 596 transponde, 16 aliás, transponde, 3516 transponde, e o controle 12080, que é o 3895. Confirmando transponde 5516. Ok, 5516, obrigado. A porta pronta, pushback e fenômeno. Guardará. Uniforme Golf Romeo Bravo, mantém escuta. Juliette Lima, confirme intenção, pouso na 17 ou na 10? Na 17, Lima, Juliette Lima. Gente, chame Torres, Salvador 1 no 8 decimal 95, Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, muito obrigado por todo, bom fim de semana, amigo. 895 agora, tá? Papa Uniforme, Golfo Romeo Bravo, controle Salvador. Lima, Juliette Lima, bom dia, justa 1016. Agora eu proposto cancelamento para a pouso 17. Agora, exatamente visual para o Lima, Juliette Lima. O Golfo Romeo Bravo, prossiga visual, Serra 9 Mike Eco, confirmando o tipo da aeronave ultraleve e confirme pessoas a bordo. Autorizado para o final da 17, Lima Juliette Lima. Tio, Lima Juliette Lima, entendi que cancelou agora os 5-1, curve à esquerda para a base pela direita 97, reporta final baixa travada. Lima, então vai aqui pela esquerda e na porta. Base pela direita, para o nosso teste com 7-5, já está, mais travado, Lima Juliette. Ah, o aeródromo, o Golfo Meu bravo, confirme o estimado de pouso.